nada, nada, nem angústia, tristeza ou aflição vão fazer o meu amor por ti cessar. Nada vai me separar de ti, Jesus. Nada, nada, nem angústia, tristeza ou aflição vão fazer o meu amor por ti cessar. Espírito, Espírito.